localizado e os outros cinco chama táxi. Vago Fiores, que é onda 1506, via corredores, reporte ingressão do corredor Interlagos. Uma 35, ele vai pra cima à direita. Aguarda. Dá pra gente pra usar o backtrack, tem condição? Uma 35? Afirma, realiza o backtrack e livra para o pátio. Gente, então livra no hotel, pátio militar, livra no sequência estacionar. Boa. T0, sendo identificação, chegada à área autorizada. Esse motel o nível 050, altímetro 20, no com a chegada Mari, descida para o 050, passou. Pistão 20, vou direto à posição e TAP. Correio direto ao TAP? Afirmativo, tem condições? Afirma. Tem. Azul 5048, desce para 2000 pés, sem restrições, altímetro no 05, autorizada final do procedimento IRS X-Ray, pistão 0, chama estabilizado. E 15-2000 vai reportar estabilizado na X-Ray, azul 5048. Boa. Una 556, Rola 251, chama o controle, 119, 135. Rola 35, obrigado, boa. Control de Salvador, bom dia, Gol 1556, decolou na sua escuta. Tona 556, contato radar, me mantém o nível 360, após 2000, vou direto à posição Lisa. Entende. Após 2000, boa Lisa, o Gol 1556, autorizado 360. Barra Golf Oscar, confirme pessoas a bordo. 02. Afirma, é Golf Oscar. Para o táxi, o TAM 3895 está com uma autonomia de 3 horas e 30. Alternado é o Galeão, POB de 135. Resulta 95, parte principal Índia, ponto de espera da 90195, que é legal, 9095. Livre táxi, ponto de espera da 90 11895, TAM 3895. Controle Gol 1956. Persiga. Pequeno desvio à esquerda, ele está um cúmulo à frente. Sente após 6 dias, vou em Leda. Sente. Obrigado. autorizadas o 5048. 0048 da Azul, completa final, Sêmia Torre, Uno 8-95. Uno 8-95, 5048. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia. O meu Oscar Bravo tem frequência livre. Salvador, bom dia, 5048 Azul, estabilizado no final do ILS X-Ray. Azul 5048, checa trem, livre pouso 0, vento 150 graus, 5 nós, quem legal no 0 no 5. Bom, chegada à área autorizada, desse mantém o nível 050, quem legal no 0 no 5. DC 050, no 0 no 5, chegada à área, solicita esportivo da presença, voa em TAP. Oi, TAP, 1962. Pode TAP, 1962. Pastor 2-0, sem restrições de separa 2.000 pés, altímetro na 0 na 5. Autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pista na 0, chama estabilizado. Autorizado 2.000, no 0 no 5. Autorizado X-Ray da 1-0, se reportar estabilizado. Pastor 2-0. Guardião 09, confirma intenções. Vamos repetir que a parceria agora vai para o próximo posição Paris. Bom, no 556, chame Recife, no 251, alterna no 3325. Uno 251, Uno 3325, é isso, para o 556? Afirmativo. Obrigado. Serra Golfiosca, mantenha a proa da rotatória e chame a torre no 895. Proa da rotatória, chama a torre, Serra Golfiosca. Salvador, boa tarde, eu passo 207 da Azul, 280, informação Papá Guarulhos. Papá 207 Guarulhos, 280 autorizada, Uppers 1-0. Decola da 1-0, primeira curva à direita da El Leda Mótica. Controle 1-1-9-3-5, aciona 5-0-1-5. Só confirma o 1-1-9-3-5, controle isso? Afirmo. Afirmo 0. Guarulhos via Upper Zulu 1-0 da Aéole da Mótima, acionado 5-0 no 5, controle 19-3. Atendimento correto, não puxa. Força aérea 2-0-1-6, tá na escuta? Tá na escuta. Força aérea 2-0-1-6, autorizado Recife 250, Upper Zulu 1-7. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Controle 1-1-9-3-5, aciona 5-0-5-5. Pioneiro no meio, livre acionamento, parte militar, chama ataque. Chama ataque. Azul 5048, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 9. Juliette, quer pegar aquilo, prossiga? Sim, vou manter o 1-0-0, mais o afastado oeste da ilha, reporte pronto para o lançamento. 3895, decolado 11500, chama controle. 119, decimal 35, bom. Obrigado, boa. Controle de Salvador, Mogi, TAM 3895, decolando, se escuta. 3895, bom dia, contato radar, subindo para o 320, via Dael. Dael 320. Controle de Salvador, boa tarde. Janeiro aqui, 4076 aqui. Está descendo para 10 na margem, tem informação. Cadê? 4076, bom dia, via Mari, desça ao 050. Foi na Mari, descendo para 0. Sinal da 17, Serra Golf Oscar. Barro meu Serra Golf Oscar, continua a aproximação, livre para uso na 17, o vento 190 graus 8 nós, se possível, agiliza. O tráfego da 10 já passou o Duna. Assim, Serra Golf Oscar, vai agilizar. Ciente, Serra Golf Oscar. Coincidão 8, decimal 9. Completa aproximação, chama 2, 18, 9. Salvador, pastor 20. Confirma. Pastor 20, estabilizado. Pastor 20, continua a aproximação, manda autorização de pouso, que é ligar o 10 na sua. Guarda a autorização, pastor. Foi Leda na presente. 3895, roda Leda. Pioneiro 16, para o táxi, chamou no 1895. Sou eu, Pioneiro 16, está acionado para o militar, pronto para o táxi. Desde Pioneiro 16, aguarda para o táxi, a aeronave já está para ingresso, já na curta final do nosso tempo. Está aguardando para o táxi, Pioneiro. Serra Golf Oscar, no solo ao 04, autorizado backtrack após Libra na Oscar Pat 4. Pastor 20 avistado, livre pouso na 10, o vento 170 graus, 89. Autorizado pouso, pastor 20. 4207, Alcena São José do Rio Preto. 5 horas de autonomia, 7:30 bota. 4207, direita via Índia, ponto de espera da 01-1895, QNH 1095. Índia, ponto de espera, 1895, QNH 1095, obrigado. Pronto? Firma, vou, passou 20, chamou. Confirma o vento? Vento 150 graus, 79. Obrigado. TAM 3804, passando 180, informação Papá. 3804, a sanificação, pessoal 050, VoiSAP na presente. VoiSAP, descendo para o 50, TAM 3804. Na 3895, chame Centro Recife, na frequência 1251, na alternativa 33, decimal 25. 1251, 33, decimal. Boa tarde, decimal 060, VoiSAP na presente, a sua identificação. 060, ETAP na presente. O 4076, desça para 2.000 pés, o ajuste 1904, está autorizado em LSX-3, reporte estabilizado, localizador. 2014, repórter estabilizado na localização. O Gol 1962 estabilizado em LSTA. 1962, agora com a torre na frequência 18, decimal 95. 1895, 962. Guardião 09 ao controle. O Cozinha Azul 2773, a sua identificação. Salvador, bom dia, Gol 1962. Gol 1962. Continua a aproximação, checa trem, livre pouso 1910, Kennedy 1095, vento 1980 com 8. Livre pouso 1910, está bastante travado, Gol 1962, 1015. Azul 4207, decolado 09, chama controle, 1119, decimal 35. 1935, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 4207. 4207, boa tarde, contato radar, número 280, via Dael. 280, via Dael, o 4207. 3804, Zui, Duna na presente. Quando Duna, pode descer em Cuba 2000? Autorizado, 2000 pés, ajuste 1014. 14, descendo para 2000 direto, TAM 3804, é pro de Duna, obrigado. Rolou 455, Rui Duna na presente, desça para 3000 pés, o ajuste 1014. Duna 1014, 4. O 2773, desça inicialmente a 1960. Inicialmente 1960, azul 2773. Até o aproximamento da mesma linha. Sua direita faz a Dael, Leda e Lume. Controle 11935, transponder 5043, 6213. 6213, cruzamento correto, chama puxa. Chama puxa. Atingiu o nível 1.63, desça até o 1.30, velocidade na descida de 220 nós. Velocidade 220, desce 1.30, azul 2773. Pioneiro do momento autorizado o cruzamento da 1.0 após Delta Alfa, reportante da Juliette. Autorizado o cruzamento Delta Alfa, reportante da Juliette. Uno 962, no solo 1.2. Livre à direita, chama solo 1219. 1219, obrigado. Passagem Embraer da Força Aérea, 120 já liga na Delta. 6396, boa. Via Mari, desça o 060. Brasília, agora na Delta, ingressando na Alfa. Afirmativo, Alfa Juliette, para o portão 7, está visual com o Brasília, voo 992. Quartel 76, chame torre na frequência 18, decimal 9. 95, obrigado, até daqui a pouco. Torre de Salvador, muito boa tarde, azul 407, estabilizado. INS X-Ray-Zanés, claro, Altemar, mais uma milha. Azul 4076, continua a aproximação, autorizado pouso 90, vento 90 graus, 79 já avistado. Se deu pouso a vista, o azul 4076, poderia confirmar o vento? Vento 170 graus, 79. Ciente, obrigado. Azul 4207, chame centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 2. 251-3325, boa tarde. Salvador, bom dia, gol no 864, ciente da informação, Quebec. Pioneiro no meio, autorizado a ingressão em Juliette, após a direita, Índia, ponto de espera da pista 1.0, chama quando pronto para a decolagem. Controle 11935, acima 5061. Autorizado, Marcel 350, via 397, decola da pista 10, curva esquerda, Ucajama, Aracaju. Controle 11935, acima 5061, voo 864. 864, procedimento correto, chama puxa. Chama lá. Quase está autorizado o ILSX, reporte estabilizado o localizador. Autorizado o ILSX, reporte estabilizado o localizador. Não tem 1.0. A linha aqui mantém 1.0. Azul 4076 no solo 1.6, lisa direita, chama solo 1.219. Plano solo 1.219, obrigado. 2773, retoração para o sequenciamento, curva à esquerda na Pro 020, seu limite ao localizador. Exploração esquerda 020, limite localizador 2773. Pioneiro no meio, ali de decolagem 190, vento no centro 0 graus de cima. Livre decolagem 190, pioneiro no meio. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 014, está autorizado o LSX, reporte estabilizado, localizado. 2.000, localizado, 455. Localizador, são 3804. 3804, complete a aproximação final e chame torre, na frequência 98, decimal 9. 3895, agora é a torre, 3804. 2773, chame pista. Hoje desça para 4.000 pés, o ajuste no 094. 4.000 no 094, azul 2773. 19935, boa, pioneiro no meio. Alô, Salvador, Gol 1864, posição 1-1 para puxa e acionamento. Autorizado, 1864, minha parte. Livre puxa e acionamento, 1864. Amém. 608, obrigado, 77. 60, reporte estabilizado, desça para 3.000 pés. Desce para 3.000 pés, direita 060 para o localizador. Reportarei estabilizado. 2773. Desce Quebec Kilo controle. Desce Quebec Kilo pronto para o lançamento. Aguarde para o lançamento. Eu tenho um tráfego que está na sua posição de 12 horas a 4 milhas, cruzando 050 para 3.000 pés. Torre de Salvador, TAM 3804, Nacional da 10. 3804 está na frequência do controle, torre 198, decimal 95. Desculpa, errei aqui. TAM 3206, desça para 4.000 pés, o ajuste no 04. 4.000 pés, no 04, 3206. Controle de Montes, autorizado, lançamento, segredo. Aguarde a passagem do tráfego, o Zé de Quebec Kilo. Deixando para a taxa, não pode ser. O ajuste permanece, reporte estabilizado, localizador. Comunicações, 2.000 pés, reportaria estabilizado no localizador, 2773. Zé de Quebec Kilo tem condições de manter mais afastado para o lançamento. Está passado para o oeste da ida. Estou no ponto ideal de lançamento. Gente, o TAM 3206 tem algum... tem previsão de algum desvio pela esquerda? Negativo. Vai cumprir o perfil da chegada. Tem condições de vazuna na presente? Afirmativo. Boa zona da presente. Autorizado. Já de cabeça que o senhor está aproximando da estágio de chegada de Salvador. Não terá condições de lançamento agora. Se for mais afastado oeste da ilha, será autorizado. O senhor vai afastar por oeste, na base do... Saída Conde, controle 11935, transponder 5062. Roma 35, direcionamento, parte militar, táxi 1895. intercepto o lançamento. Azul 2773, intercepto, mantém localizador. Bom no 455, avistado, quem negar o 90 no 4, aguarda a pista livre. Vai dar pista livre, 1455. Tan 3804, livrou, solo aos 22, chama solo 1219. Voo no 4. Livre pouso no 0, ventou no 70 graus, 1 no 0. Livre pouso, pista no 0, gol 1 no 4, 5. E ao 09 eu controlei. Na escuta do controle. 2773, senhor Ecolso, próxima duna, não irá interferir na aproximação. Complete agora com a torre, na frequência 18, decimal 95. 2895, obrigado, Batista. Salvador, bom dia, azul 2773, ILS, 1-0, resolve. Sente azul 2773, número 2 agora. Falei que legal, 1-0, 1-4. Há muito tempo aguardando a senhora, 62-3. Sente, após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda, pushback, acionamento autorizado, chama táxi. Tomara, 62-3. Mação 2773. Salvador, bom dia, gol 1864, ponto espera pronto, visual com a aeronave na curta. Tente gol 1864, mantenha ponto espera. Mantenho, 1864. Mantenha posição. No solo, 24, livra próxima à direita, chama solo, 1219. 1219, pega a Umba 35, autorizado o táxi, reporta no hotel. Azul 2773, avistado, livre pouso no 0, vento 120 graus aqui. Livre pouso no 0, baixado, checa 2773. Queria confirmar o vento para o azul 2773? 2773, vento 180 graus, 99. Grato. Guarulhos, autorizar, 360, Perdulou 1-0, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1-1-9-3-5, acena 5-1-0-1. Change o rumba, 3-5, mantém a posição no hotel. O nome desse irmão... 3-5, 3-5, 1-0-1, confirme a frequência. 3-0-6-7, cotejamento correto, chama puxa. Contará com o 2067. Frequente saída 1935, é isso? Afirmo. Sim. É 213 Avianca Proscópio? Corrigindo Frontaxis? Canem 6216. Confirme? Afirmo, pronto pro taxi? Mais à direita via Índia, ponte espera da 01895, QNH 1014, só as informações. Tá pronto pro taxi. Temos a bordo 130. Fernando Campinas. 3 horas e 5 da sala. Entre. Só 3804, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 1455, Juliette, portão 62. 1062, Juliette. 1906. Salve, Salvador, é o azul da 2773, Alfa Quilo, parte 3, remota 3. 3, remota 3, sim. Tá 3216, avistado, livre pouso na 10, vento 170 graus, 7 nós. Livre pouso na 10. Seu nome é o controle? Ah, sua escuta. Para o Concerto Recife, na frequência 1-2685, alternativa 1-25, decimal 45, bom voo. 2-6-1-2-5-4-5, Rio. Boa noite. 864, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, boa noite, 64. Tá 3216, no solo 29, livre à direita, chama solo 1219. 219. Solo Salvador, tá 3216. Tá 3216, bom dia, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03. Salvador, hoje tá na 62-3. Na 62-3, mantém o ponto de ferro. Da 35, autorizado a linha manter a partir da hotel. Voo no 864, decolado 31, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, bom dia, boa noite, 64. Um 135, livre decolagem 10, vento 190 graus, 612 de novo. Uca. Zona 864, bom dia, contato radar, subindo para o 350 via PUCA. 350 via PUCA, gol no 864. Solo, azul 5021, puxa o estacionamento, portão número 1. Azul 5021, no portão 01, a 5 Airbus Atam parqueando 03, autorizado, chama táxi. A 5 Airbus parqueando 3, autorizado, funcionando, chama táxi. Puxa, né, 62, 13, a linha aí mantém, cabeceira no 0. A linha mantém, 62, 13. Uma 35, decolado aos 33, chama o controle, 119, decimal 35. 1395, comba 35. Tá passando aquilo que é Vexel, autorizado a linha manter, 17. Controle Salvador, rumba 35, decolado na ponte. 135, contato radar, subindo para o 090 via Conde. 090 na Conde, 135. Boa tarde, Senai 6356, com a Quebec. Senai 6356, boa tarde, desço ao 050, vou ITAP na presença. 050, ITAP, ITAP, muito obrigado. Tenê 6213, livre decolagem 10, vento 200 graus, 89. Tiano, 6213. Solo Salvador, gol 2067, posição 05, está pronto para o feedback. 2067, portão 5 autorizado, chama táxi. Portará gol 2067. Salvador, rumba 35. Prossiga. Oh, rumba 35, verifica se possível, quando possível, após Natal. Mantenha a fonte aguardando coordenação com o centro Recife. Ok, está mantendo a fonte, mantendo aguardando coordenação, 35. Aqui no Quebec Serra, livre decolagem 17, o vento 190 graus, 79. Controle, boa tarde, San 3290, informação Quebec. San 3290, boa tarde, via Mari, desça ao 060. Via Mari, 060, San 3290. San 035, 6213. Controle, Salvador, Oxané, 6213. Dame 6213, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, direto Leda. Direto Leda, subindo para o 360, Oxané, 6213. Oi. Tá Capitão Kilo Quebec Serra, decolado aos 36, chama o controle, 119, decimal 35. Decimal 35, braço. Controle de passar o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, mantendo no meu pé e no corredor até. Autorizaria 2.500 direto de X, senhora. Autorizado, Kilo Quebec Serra. Graças, senhora. 5, infelizmente o centro Recife solicitou que mantenha a saída. Mantenha a saída, não, Rodrigo. Turno 864, chame centro Recife na frequência no 2.085, alternativa no 25, decimal 45. Recife, ano 2.085, alternado 12545, bom dia, noite 64. A 356 desça até 4 mil pés e voa e duna. Pode confirmar 4 mil e? Voa e duna. 4 mil e duna, obrigado. Fortaleza, pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado Fortaleza. Nível 170, 19, decola 10, primeira curva à esquerda, Momo, transição Nitsa, controle 11935, aciona 5111. Chegar Fortaleza 170, pela Zulu 9, decolada 10, saída Momo. Controle de 95, aciona 5111. Passou, Cogiano. Força aérea 2020, decola 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nidsa. November, Índia, Delta, Sierra Alfa. Saída Momo, curva esquerda, Nidsa. November, Índia, Delta, Sierra Alfa. Cotejamento correto, livre acionamento parte militar. Acionamento parte militar. Sol Azul, 5020 para o táxi, alternando Ribeirão Preto, 59 a bordo, 4 horas e 50. 5021 na direita via Índia, ponto de espera da 01185, que é legal no 04. Ok, no 04, direita Índia, ponto de espera 295, um ponto de 0095. Gol 2067, pronto para o táxi. Estamos com 1.63 a bordo, 3 horas e 50, alterno Galeão. 2067, táxi autorizado em frente, parte principal Índia, ponto espera da 01185, que é legal na 04. Ajuste 14, pátio Índia, quando pronto 1895, obrigado e uma boa tarde com 2067. Obrigado, todo mundo. Salvador, muito boa tarde, gol 2067, vamos esperar dando zero, tá pronto. Gol 2067, boa tarde. Autorizado alinhar e manter. 1-0. Ok, alinhar e manter 1-0. Gol 2067. Decimal 25. 1-2-5-1-3-3-2-5. 62. 1-3, obrigado. Meta 356, prossiga para 2.000 pés, o ajuste permanece, autorizado ILSXC, reporte estabilizado localizador. 2.000, repassará. Azul 5021, no decolador 42, chama o controle, 119, decimal 35. 1935, boa. Dolly, Salvador, boa. Bom dia, Azul 5021. Azul 5021, bom dia. Contato radar, suba para o 360, via Dael. Sobe ao 360, via Dael, 5021. Foi 35 ao controle? Puta, passei ao controle, 35. Reflexando algum desvio? Tem que ficar alguma coisa, retorno à rota. Tente. No 4089, vitória com 15, corrigindo. Vitória autorizada, 320, presumo 44. Decola, pressão no zero, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Bidev. Controle 1935. Aciona 5114. Mais correto, chama puxa. Treinamento correto, chama puxa. 2-1, Leda. Dexter, informe seu estimado de pouso. 1-0, vamos. Copiado. Já passado 20 milhas de Salvador, pelo que é Dexter. 0-21. 200 graus, 100. Reclamar já 1-0, bom, 2-0, 100. 3-2-9-0, desça para 4.000 pés, o ajuste 1014. 4-14. Número 454, gol. 454, gol, confis, protocolo. Copia. Autorizado, confis, 360, por exemplo, 21, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída arbota, eleva. Controle, 11935, aciona 5106. 360, rota confirma, do perigo 21, 110, decola, direita após a árvore, tempo, 19, com 06, com 454. 454, procedimento correto, chama puxa. 420, final de 54. Taxa autorizada, até o hotel, vamos lá, 1-1-8-9-5. autorizado até o hotel lá, 1895. Oceaner 63, 56. É 356, complete aproximação final de Chame Torre na frequência Lono 8, decimal 95. Salvador, approach control, gol 2067. Salvador, boa tarde, gol no 396. Go 2067, radio contact and departure, climbing in for level 360 on dial. Roger, climbing 360, go 2067. Osaga, 396, oi. Boa tarde, tem informação, Quebec. Luna 396, boa tarde, Cia Mari, desal 050. Controle, pode confirmar a frequência da torre? 118.95. Obrigado. 3290, desça para 2000 pés, autorizado em LSXA, aporte estabilizado localizador. Você quer desviar a esquerda ali da Cúmulo? Provavelmente perdeu contato com o centro Recife, ok? Manda para 3290, autorizado em LSXA. Afirmativo. O gol no 396, após desvio WhatsApp, desça ao 050, ator identificação. Ok, após desvio WhatsApp, identificou, descendo ao 050, gol no 396. 021, chame centro Recife, na frequência 1251, alternativa anterior.